Bali, also Oscar Lima Echo Bali, and Ofito Transition. Oscar Fox India Tango Oscar Ofito Transition. From the passion of Bali and Ofito Transition. Roger, clear to Brazil, Tla level 400 via Upper Zulu 17. Departure on runway 10, right turn, Bali. Departure of Ofito Transition. 119.8, power 118.6, and scope code 5011, present our port 2590. So read back at school, like to report right to push and start, report right to start up, Brasilia Force 2590. Call it back for start up 2590. Tirando base, com o trem embaixo travado, arremete no ar, Olimpo 03. 3, reporte iniciando arremetida, o vento 090 graus com 09 nós. Porta nave, início da arremetida, 03. Senhor 03, arremeteu 53, está livre ingressar, pois perna doente está no zero no meu país. Forte através norte, doutor. Forte através norte, 03. 10 Norte, Olimpo 03, arremete no ar. Pode ir pronto para girar a base, Olimpo 03. Pode girar a base. Fala, Salvador, muito boa noite, eu sou o Papa Romeu da Delta Hotel. Delta Alpha Hotel, boa noite. É, nós estamos falando aí para ele, no dia de 30, o nosso pessoal acabou te ouvindo aqui hoje em casa. Qual a condição de adiantar nosso plano? Infelizmente não. Eu, o máximo que eu posso fazer é 30 minutos de antecedência, que é quando ele entra no sistema, entendeu? Aí eu poderia, mas mais do que isso, infelizmente não posso. Agora eu sugiro que o senhor entre em contato com a ESA, apresente um CHG, antecipando esse horário, visto que tem ainda 1h30 ainda pelo plano, ok? Ok, então eu vou mudar de contato. Torre 186, obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite, azul 4070. 4070, já está baixado e travado, ajuste ou no 0 no 0. Vou no 0 no 0, reportaria baixo travado. Passando sim, Bravo. Baixou, travou, 4070. 4070, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, com ONU 0 nós. Livre pouso no 0, 4070. Puxa agora 1011, azul 4070. 1011 agora, obrigado. Tan 3662, aciona identificação via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Via mar, então, 050, para autorizar por hoje, tá? Tan 3662, autorizado, vai direto e tapa. Salvador Gol, 1885, gate 612, pushback saneamento. Autorizado, repasse táxi no 885. Autorizado, repasse táxi, Gol, 185. O 03 para ingresso, perna do vento, pista no 0. 03, ingresso perna do vento, reporte pronto para girar base. Ingressando perna do vento, reportará para giro de base 03. 4070, vamos traço da esquerda, P3, 1 mil pés, perna do vento, 1 no 0, circuito visual, não vai interferir com sua aproximação. Tá, visão 4070, obrigado. Autorizado, repartir táxi, são no meio ou no 3? Autorizado, repartir táxi, Gol, no meio ou no 3? Gol 03, autorizado base, reporte iniciando a remetida, o vento 080 graus, 10 nós. Gerando base, trem baixo travado, arremete no ar, 03. 04070, no solo, ao 900, nível próximo à direita, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. Para a próxima direita, chama 209 azul 4070. Controle, boa noite, objeto 5810. Objeto 5810, acena identificação, via chegada à mar e desça de nível de voo 060. 060, 5810. Boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes de Juliette para ingresso no pátio. O azul 4070. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4070. Alô, então é 5836, boa noite. 5836, tá na ciente da Sierra, tá pronto pra 4, senhor. Sente, 1 minuto pra 4, 5836. Gente, boa noite, 5836. Solo trip 5216 para pushback acionamento. 5216, tá na remota. Está autorizado o reporte táxi. Ciente, vai reportar o táxi 5216. Tá mal vento, por 03. 080 graus com 10 nós, 10 nós. Táxi autorizado, ponto de espera dando 0, Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862, 1885. E Juliette Alfa, ponto de espera dando 0, chama torre 186, gol 1885. Através norte da torre. Portará através norte, 03. Da Azul para ingresso, Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso, 4070. Vai manter antes da Juliette então, 4070. Delta Alpha Hotel, só um instantinho. Delta Alpha Hotel, o senhor está estacionado em qual pátio? De frente a Aerostar. Frente a Aerostar, intenção decolada 17? Afirmativo. Aguarde cópia. Claro. Solo Salvador, trip 5216. 5216, prossiga. Com 56 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Recife para o táxi. Autorizado para o ponto de espera dono zero, via Juliette Alfa, quando lá chame a torre em 118, meia dúzia, 5216. Autorizado até o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, ponto de espera 118, meia, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Roger. Taxi, support, report on... Intersection Hotel, Tukwatch 9810, Brasília Force 2590. We'll report on airport taxiway to cross the runway 2590. Ponto de espera dando 0. 85 Alinda, decola pista no 0, vento 070 graus com 10 nós, 10 nós. Alinda, decola pista no 0, voo 1885. 4070. A gente vai aguardar a passagem da TR da Trip após ingresso à via Juliette para o portão 08, 4070 azul. Prontinho. Solo gol, solo gol no 6103 para o táxi PLD 1160, terra com 3 horas e 3 minutos. 1160 agora, é isso? 163. Não entendi. 163, no 163. 163 a bordo, 7. Vai seguir o ATR da Trip no ponto de espera, achar na torre 118-62, eu no meio, na 3. Vai seguir o ATR após o ponto de espera no 086, no meio, na 3. Então, André, Júlia 2, QNH agora, 1-0-1-1. 0-1-1, obrigado. Objeto 58, 1-0, desça até nível de voo 050. Zinho, Brasília, Forte, 590. All position, 2590. Objeto 580 autorizado, vai TAP. Júlia Fosso 590, curto Cosmo, que eu não ia em táxi da Delta Alpha, Alpha Station Lua Zero Tower, 118, Spouse 60. Júlia Fosso 590. That's right. 5 decola 06, controle 119, decimal 8, tenha um bom voo e boa noite. 198, voo 98, 5, boa noite. Desça no final, trem baixo travado, toque remédio olímpico 013. Gol no 885, decolou, saída da El. Gol 1885, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Na saída da El, ascensão 3620, gol no 885. É o TAN 3561, nota de tráfego para Brasília, com informação, Sierra. 3561 no centro, aguarde, cópia. Aguardando. Delta Alfa Delta, pronto, cópia. Para Recife 250, Nato Risco 58, decola da 17 com curva esquerda, saída a Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, a torre 118.612, seu transponder 5050. Autorizado Aracaju 250, Roto Risco 58, 37 esquerda, a saída é? Pucca, transição Aracaju. Pucca, transição Aracaju, 198, 118.6, Nacional 5050, dá para passar. Está no pátio 5, não é isso? Afirmativo. Ok. Neste pátio aí, para acionamento, táxi, decolagem da 17, chame direto à torre em 118.612, o Delta Alfa Delta. Para acionamento e táxi, 118.612, grátis, totalmente, facilidade para você. Boa noite. O Web 5836, está pronto, cópia? Afirmativo, pronto, está 45823. Para Recife, autorizado nível de voo 330, a rota para o risco 58, decola no zero com a primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5033, o Webjet 5836. Ciente, autorizado 330, saída é Pucca, transição Aracaju, 119.8 ao controle, 218.6, quase transponder 5036, Webjet 5836. 5033, o transponder aqui? 5033, corrigindo 5033, Webjet 5836. Como pronto para o post? Como pronto para o post, Webjet 5836. Solo, Salvador, passarido 2224, posição 14 para... Juazeiro do Norte, nível 350, pronto para cópia. Ok, aguarde cópia, o passarinho do 2224. TAN 3561, pronto cópia. Pronto cópia, TAN 3561. 3561 está autorizado para Brasília, no nível de voo é o 380, a rota Pesulu 17. Decola da 1-0 com primeira curva, direita, saída gola e transição Fito. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5034, TAM 3561. Ok, para o TAM 3561, autorizar 380 para Brasília, via Upper Zulu 17. Decola pistão no zero, curva direita posta, degole, transição ofício. 119.8 ao controle, 18.6 a torre e o transponder 5034. TAM 3561 no box 09. Obrigado, informe pronto, puxa o estacionamento. Obrigado, informarei, TAM 3561. Conferido 2224, cópia. Prossiga pronto. Para Juazeiro do Norte 350, a rota inicial é Zulu 19, decola 1-0 com curva à esquerda, saída Mamel Transição Frate. Frequência do controle 119.8, torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5042, o passaria do 2224. 2224, autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, aerovia Uber Zulu 19, decola da pista 1-0, saída Momo Frati. Após a colagem, curva esquerda, controle 19.8, 18.6 é a torre, 5042 é o transponder 224. Informe para o posicionamento 224. Suportará. Gente, autorizado na 1-0, senhor 3662. Outra 662, equipamento clareza 2, aqui informa o tráfego à esquerda P3, 1.000 pés, mantendo a pena do vento da 1-0, não vai interferir com seu pouso. Não observa o tráfego, tá 366. O 03 está através norte, meu pé. O 03 vai efetuar 360 pela direita e vai reportar interceptando a pena do vento da 1-0. 360 pela direita, reportará a pena do vento, olho para o 03. 52, 16, decola 12, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 98, muito grato, tenha uma boa noite. Salvador, Delta Alpha Hotel, tá pronto, para o Delta Alpha Hotel, livre táxi, faça para o ingresso 917. Faça para o ingresso 917, Delta Alpha Hotel. Posição 5, autorizado, reporte táxi, web 5836. Autorizado, reporte táxi, web 5836. O Delta Hotel está para ingresso na cabeceira 197. Delta Hotel, autorizado ingresso na 197, reporte cabeceira 197, pronto para decolagem. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-6, 1-3. Direto Aracaju, é presente, o 5-2, 1-6. Objeto 5-8-1-0, confirme, está fazendo desvio? Objeto 5-8-1-0, confirme, fez desvio? Avisou com o campo, é objeto 5810. Negativo. Objeto 5810, informa que está a 2 milhas de duna, completa a aproximação, chame torre, 1 noite, décima meia. 2, táxi autorizado, Alfa Índia para o portão 033662. Alfa Índia 033662. Próximo ao marcador externo. Vai ingressar na do vento e alongar a Oi, boa noite, objeto 50, passando externo, baixado e travando. Número 3, livre decolagem no 0, vento 080 graus com 09 nós. Vento autorizado decolagem no 0, gol, 69. Oi, boa noite, objeto 50 no 0, passando externo, baixado e travando. Web 58 no 0, continua aproximação, aguardando pista livre, informa tráfego à esquerda ou no mil pés, mantendo o circuito visual, perna do vento. O tráfego é um P3, não vai interferir com sua aproximação. Delta Alpha Hotel será o terceiro para decolagem, mantenha a posição Delta Alpha Hotel. Direcionamento passaria 2224, posição no 4. Aguarde, aguarde que tem tráfego na retaguarda executando. Aguardando, 224. Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.251, gol no 58 no 0, vento 080 graus com 09 nós, tempo pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, no 3 decola, uso no 6, controle 119.8, bom voo e boa noite. 198, gol no 6, no 3, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, voo no 6113, decolado Poli. Voo no 6113, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Goli. Goli 360, voo no 6113, obrigado. 03, está autorizado base, reporte final. Chamarão na final, controle embaixo, travador, autorizado o vídeo. 112, 117, autonomia de 3 horas e meia, alternando Salvador. Circuito 367, taxi via Juliette Alfa, ponto de espera no 0, quando pronto, torre 1862, 5836. Cliente Juliette Alfa, quando ponto de espera, acima torre 1862, objeto 5836. No 0, no solo 18, libera a direita, chama o solo 21.9, boa noite. 21.9, obrigado. Final trem baixo travado, Olimpo 03. Guarda liberação de pista, Olimpo 03, continua a aproximação. Aguardo, Olimpo 03. General Force 2590, cleared for takeoff from 10 and the wind is 080 degrees, 09 knots. Torre é o Webjet 5836, está pronto no ponto de espera, visão contrato, variado. Boa noite, Web 536, mantém um ponto de espera. Manter 5836. Fins alternado, tem táxi autorizado, ponto de espera no 0 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862, dando 3561. Vamos ao parque em frente, parte Juliette, esquerda na Alfa, 1862, no ponto de espera, 3561, obrigado. Boa noite. Boa noite. O passaria do 2224 após a passagem do Webjet, você pode iniciar o pushback, confirmada a passagem do TAN, inicia o pushback, informe táxi 2224. Após TAN, inicia o pushback, operada táxi 2224. 03, o vento 080 graus com 08 nós, está autorizado toque arremetido, ficha no 0. Livre toque arremetido, Olimpo 03. Brazilian Force 2590, Airborne 819, contact control departure 119.8, Mego de flight. 119.8, good evening. Gole. Gole para o gol no 6, no 13, freado.